sai pra lá. Uma coisa ruim tá querendo te pegar, sai pra lá. Destruir, ele quer te matar, sai pra lá. Mas eu já sei a solução, é orar. E sai pra lá, e sai pra lá, sai pra lá. Uma coisa ruim tá querendo te pegar, sai pra lá. Destruir, ele quer te matar, sai pra lá. Mas eu já sei a solução, é orar. E sai pra lá, e sai pra lá, sai pra lá. Que eu já dei o drible, estou passando. Jesus, eu centroavante, eu sou meio de campo. Ha! Se a tristeza insiste em perturbar, se o coração não consegue perdoar, Emmanuel Miná, diga assim a Jesus Cristo, queira carimbar o seu próprio Cristo. Correndo, voando no caça da paz, pois voa com a fumaça, já não enxerga mais, sai pra lá. O que é passado já passou, não vem me acusar, eu não sou um malfeitor, não. Os meus pecados já foram perdoados pelo meu advogado, que do mundo me resgatou. Muito obrigado a Jesus Cristo, nosso Salvador. Preenche todo vazio, faz mais que vem, sai pra lá. Coisa ruim tá querendo te pegar, sai pra lá. Te destruir, ele quer te matar, sai pra lá. Mas eu já sei a solução, é orar. E sai pra lá, e sai pra lá, sai pra lá. Coisa ruim tá querendo te pegar, sai pra lá. Te destruir, ele quer te matar, sai pra lá. Mas eu já sei a solução, é orar. E sai pra lá, e sai pra lá. E sai pra lá, sai, sai, sai, que Deus é mais. Aqui cê não tem vez, sai vazado, sai, sai, sai. Que veio o amor, a paz do meu Senhor. Minha vida custou sangue e hoje eu tenho o meu valor. E o que seria de mim, daquele jeito ou assim? Se Jesus no meu mundo, eu decretaria o meu fim. Buscaria solução e nunca encontraria, pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou forasteiro, servindo ao Deus primeiro. Deixei minha bagagem, eu me livrei de todo peso. Na viagem eu levo só a minha fé, é o meu B.O. Bíblia e oração, joelho no chão, sempre é melhor. Cê quer orar, mas vem o sono e baba na Bíblia, cê está meditando. Sai preguiça, sai, vai pra longe desse mano. Outra vez que a culpa o medo quiser te derrubar, diga bem ao sai, que Deus é mais, vai orar. Sai pra lá, coisa ruim tá querendo te pegar, sai pra lá. Te destruir, ele quer te matar, sai pra lá. Mas eu já sei, a solução é orar. E sai pra lá, e sai pra lá, sai pra lá. O coisa ruim tá querendo te pegar, sai pra lá. Te destruir, ele quer te matar, sai pra lá. Mas eu já sei, a solução é orar. E sai pra lá, e sai pra lá, sai pra lá, sai. Sem essa que não dá, pessimismo gera medo, demorou o velho mandar vazar. Pois se não ajuda, atrapalha, me diz por que levar peso. Ressentimento, mal farto, aos poucos mata por dentro. É complicado, todo dia algo não dá certo. Todo dia alguém te ataca pra tirar do sério. Você não aguenta entrar no jogo, o inimigo aplaude. Quando a sua mente mata, quando em discussões se envolve. Sai pra lá, porque não julgo o que me causa efeito. Glória a Deus que me amou com todos os meus efeitos. Sem impor placa nem roupa, me deu o seu perdão. Hoje eu sei, doutrina alguma leva à perfeição. Salvação só em Jesus e não há outro nome. Patifaria ou só fonte, aí parceiro corre. Fica alerta, te corromper é o que o mal quer. Quando o diabo cair, a gente vai ficar de pé. Sai pra lá, depressão, pessimismo e azar. Sai pra lá, aquela culpa que persiste em condenar. Sai pra lá, se eu for que for, em qualquer lugar. E sai pra lá, e sai pra lá, sai pra lá. Demorou, sai, vai. Sai pra lá, demorou, manda vazar. Sai pra lá, sai, sai, sai que Deus é mais. E sai pra lá, e sai pra lá, sai pra lá.